No próximo domingo, nós vamos celebrar uma festa bíblica chamada Pentecostes. E Pentecostes é o dia em que o Espírito Santo foi derramado sobre os 120 discípulos em Jerusalém. Literalmente, naquele dia determinado por Deus, 50 dias depois da Páscoa, por isso se chama a festa de Pentecostes, o Espírito Santo, pela primeira vez, não apenas veio sobre o homem, mas passou a habitar dentro do homem. Essa é uma realidade, essa é uma verdade tão tremenda, tão profunda. Nós vivemos pouco dela e Deus deseja que a gente viva mais intensamente isso. E domingo que vem nós vamos ter uma celebração sobre andar no Espírito. A vida no Espírito. Todos os dias eu e você temos uma vida intensa na carne. Essa pode ser uma expressão, religiosamente falando, ou no nosso meio evangélico, uma expressão quase que de agressão. Você está na carne. Pode ser uma expressão que tem a conotação de pecado, de força, da carnalidade, no sentido dos sentimentos, dos prazeres da carne, dos pecados do homem. Mas, na verdade, ela começa por uma realidade muito simples. Viver na carne significa ter que tomar as decisões que eu e você temos que tomar todos os dias, sem a absoluta direção do Espírito Santo. E eu e você vamos sair daqui, nós temos que tomar decisões. É possível que amanhã, no seu trabalho, no seu dia a dia, você tenha que tomar algumas decisões e acaba tomando essas decisões rapidamente, sem nem pensar no que é que o Espírito Santo de Deus deseja para a sua vida. Quando eu começo a pensar no que é que o Espírito Santo deseja para a minha vida, naquele assunto, qualquer assunto da vida, eu estou andando no Espírito. E Deus quer isso para todos nós, tanto que Ele veio habitar dentro de nós, para que o nosso Espírito, primeiro, renascesse. Se o Espírito Santo não viesse habitar dentro de nós, o nosso Espírito não poderia renascer. Não poderíamos andar por essa terra guiados por Ele em direção à eternidade. E naquele dia, Deus estabeleceu o início de uma caminhada do seu Espírito vivendo dentro de nós. A expectativa para nós nesses dias é, primeiro, do derramar do Espírito Santo, daquele culto domingo que vem às 18 horas, onde nós vamos experimentar muito do mover de Deus, onde você vai receber uma ministração, uma palavra de Deus acerca de andar no Espírito, que é uma vida no Espírito. Para você ter uma ideia, Paulo diz que quando nós andamos no Espírito, nós não satisfazemos as concupiscências da carne. E concupiscências da carne pode parecer uma expressão assim, bem pesada, mas todas as vezes que você se arrepende de ter falado, de ter feito, de ter tomado a decisão, ou de não ter feito alguma coisa, ah, meu Deus, por que eu não pensei nisso antes? O que aconteceu com você e comigo, quando isso sucede, é que, na verdade, o Espírito Santo não pôde nos guiar. E nós andamos, mais uma vez, na carne. E o Espírito Santo quer nos guiar para que a gente ande no Espírito e tenha direcionamento em todo o tempo das coisas dessa terra. Pentecostes é o marco, é o dia, é a celebração do enchimento do Espírito Santo que eu e você precisamos em todo o tempo. E eu quero desafiar você a se preparar com jejum, com oração, com quebrantamento, para o próximo domingo, e nós que estamos caminhando para o encontro com Deus, você não tem noção o que será o encontro com Deus, sexta à noite aqui, sábado, o dia todo, domingo até o final do culto, quando nós estivermos aqui no culto, o mover de Deus, porque nós vamos sair do arraial, nós vamos desligar nossas preocupações, nossa atenção com as coisas carnais, e nós vamos mergulhar nas ministrações do Espírito Santo, sexta, sábado e domingo, e vai ser um grande mover de Deus. E ainda que você não possa ir ao encontro hoje, talvez valha a pena você conversar com a Vailda e ver se ainda consegue fazer sua inscrição. Você, domingo que vem, vai experimentar de mais uma vez o mover de Deus numa festa chamada Pentecostes, que é a celebração do Espírito Santo descendo sobre nós. É impossível, irmãos, nós andarmos nessa terra sem o enchimento do Espírito Santo. É impossível andarmos nessa terra sem os frutos do Espírito Santo. Ninguém é manso porque nasceu bobo. Ninguém é manso porque aprendeu na escola. A mansidão, que é algo necessário para o mudo, para o passivo ou para aquele que é violento, a mansidão é um fruto do Espírito. Não é uma capacidade de fulano e ciclano, é um fruto do Espírito. E se você precisa de mansidão em alguns momentos da sua vida, é uma questão de se encher do Espírito Santo. A perseverança, a longanimidade, a fidelidade, a fé é um fruto do Espírito Santo. Não existe isso de alguns nasceram com e outros nasceram sem. Nós não temos, ninguém tem isso, a não ser que seja dado por Deus como fruto do Espírito Santo e está disponível para todos. Revelações de Deus, sabedoria para palavras, para atitudes, para o trabalho, não é exclusividade de alguns que nasceram com os olhos azuis e deram sorte na vida. É um dom que Deus pode dar a todos, assim como os frutos, os dons são do Espírito Santo para todo aquele que crê, que busca e se enche do Espírito Santo. Nesses dias nós estamos nos preparando para o encontro com Deus. Nesses dias nós estamos orando, intercedendo, jejuando por cada pessoa que vai ao encontro com Deus. E nós sairemos nesta próxima sexta-feira para o encontro com Deus. Vamos nos encontrar aqui às 19 horas. Nós vamos ter um lanche aqui. Nós vamos ter uma ministração aqui no auditório. E vamos sair para o sítio, para o acampamento. Nós vamos para um lugar tão gostoso, tão abençoado. Mas o que mais vai nos atrair naquele lugar é o mover do Senhor. E na sexta-noite, quando nós dormirmos de sexta para sábado, você já não vai estar mais do mesmo jeito, porque você já vai estar experimentando um mover do Espírito Santo. E hoje pela manhã, nos preparando para esse encontro com Deus, nós vimos quatro leis espirituais que são leis imperativas, soberanas, imutáveis. Ainda que a gente não preste atenção nelas, elas estão aí, elas são reais, elas são ativas, são frutíferas. A primeira lei é: Deus me ama e tem um plano para mim. Diga comigo: Deus me ama e tem um plano para mim. Nós deveríamos nos lembrar disso a cada minuto, a cada segundo da nossa vida. Mas porque vivemos intensamente só a vida carnal, nós nem nos lembramos disso. Então, se alguma coisa nos entristece, nós nos desanimamos. Se alguma coisa nos afeta, nós perdemos a fé, nós perdemos a alegria por coisas carnais, por coisas materiais. Mas se em qualquer uma dessas circunstâncias difíceis ou fáceis da vida, nós nos lembramos: Deus me ama e tem um plano para mim. Essa é a nossa vitória, essa é a nossa vida. Deus me ama e tem um plano para mim. Embora Deus me ame e tenha um plano para mim, embora isso seja realmente uma lei absoluta, universal, uma lei espiritual inquestionável, você pode ver que inúmeras vezes nós mesmos, ou tantas pessoas à nossa volta, embora Deus nos ame e tenha um plano para nós, essas pessoas não vivem esse plano de Deus. Inúmeras vezes você já viu na sua vida que algumas coisas não vão bem. Como é que Deus me ama e tem um plano para mim? Porque apesar de Deus nos amar e ter um plano para nós, Segunda lei diz: nós somos pecadores e estamos separados de Deus. Diga comigo: eu sou um pecador e estou separado de Deus. Terceira lei espiritual diz que Jesus Cristo é a única solução de Deus para o homem pecador. Deus me ama e eu estou, e tem um plano para mim, mas eu estou separado de Deus por causa da minha natureza pecaminosa. Porém, Jesus é a solução de Deus para a minha vida. Em qualquer assunto, carro na oficina, Jesus é a solução de Deus para a sua vida. Finanças no banco, finanças no supermercado, finanças em casa, questões familiares, filhos, questões da alma, do coração, sentimento, vida com Deus, espiritualidade. Deus só tem uma solução, e essa solução é Jesus Cristo. E essa é a única solução para qualquer pessoa nesta terra, em qualquer assunto desta vida. Viver isso intensamente é a nossa salvação. Deus me ama e tem um plano para mim. Sou um pecador e estou separado de Deus, mas Jesus é a solução de Deus para cada um de nós, pecadores. Quarta lei que vimos hoje pela manhã: eu preciso confessar a Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, para que eu tenha de volta meu relacionamento com o Pai. É através de uma confissão, não apenas uma palavra repetida, uma mão levantada num culto em que eu me emocionei, mas uma confissão espontânea, genuína, fruto de reconhecimento, fruto de consideração e reconhecimento público da verdade dessas leis. Eu reconheço que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para me salvar, e Ele é a solução de Deus para a minha vida nessa terra, e eu decido não participar de uma religião apenas, eu decido ser discípulo de Jesus, andar com Jesus, e toda a minha vida ser completamente governada por Ele. Eu decido isso. E cada vez que eu tomo essas decisões, cada vez que eu busco a Ele dessa forma, cada vez que eu me relaciono com a Sua palavra, cada vez que eu me relaciono com o corpo de Cristo, eu estou pondo em prática essa verdade. Então eu estou confessando Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. É inquestionável a oração de confissão, uma declaração pública com a nossa própria voz. Mas é inquestionável que essa oração singular, única, em um dia específico, ela se estende por toda a nossa vida, com atos, com decisões, com atitudes, com valores, com prioridades, que confessam Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Vimos também que duas questões são muito, mas muito estratégicas diante de um reconhecimento de Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Primeiro, é que estamos acostumados a ter o nosso eu no governo da vida. Você pode achar que não, você pode achar que comigo não é assim, mas com qualquer um de nós, o nosso eu, todos os dias da vida, quer assumir o controle da nossa história. E esse eu precisa ir para a cruz, essa natureza pecaminosa precisa ir para a cruz, numa briga, num desentendimento, num atrito em família, num atrito conjugal, numa questão financeira, no trabalho, no trânsito, em qualquer circunstância. Eu preciso relatar com a minha própria vida experiências de ter colocado meu eu na cruz. E então, se o meu eu sai do trono da minha vida, o Espírito Santo pode assumir o trono, o governo da minha vida. Além dessa mudança de governo, a saída do meu eu, que é uma luta, uma batalha diária, contínua, eu também preciso entender que necessito de libertação. Irmão, a nossa pouca intimidade com Deus é fruto da falta de libertação. E a Bíblia diz, Jesus declara através do apóstolo João: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então agora, onde você está sentado, onde você está me ouvindo, tanto para você quanto para mim, nós precisamos todos os dias ir para diante do Senhor e declarar: Senhor, tem alguma coisa que o Senhor precisa fazer na minha vida que diz respeito à libertação, para que eu possa ver, para que eu possa entender, para que eu possa ser livre e te buscar mais intensamente, ter mais intimidade com o Senhor, e eu quero essa libertação para a minha vida. Existem algumas questões que explicam a nossa necessidade de libertação. Se eu sou um pecador, se a minha condição é de pecador, nascemos de Adão já em pecado, e além de sermos pecadores por natureza, nós produzimos pecados todos os dias, o tempo inteiro, seja com um pensamento, seja com uma palavra, seja com uma ação, seja com uma omissão, o tempo inteiro. Ninguém nessa terra está livre de pecar, somos pecadores e precisamos do sangue de Jesus, e como pecadores nós criamos grilhões, criamos amarras, criamos correntes que nos fazem escravos, que nos fazem prisioneiros, que geram a necessidade de libertação. Isso não diz respeito a alguém que extraordinariamente apareceu na igreja, ou está lá na vizinhança, e ele precisa de libertação. Isso diz respeito a todos nós. Senhor, eu quero ser liberto. Eu reconheci que eu preciso de libertações na minha vida todos os dias, e eu as quero. E agora eu entendo, Senhor, que a minha condição de pecador produz esses grilhões. E o pecado, primeiro, o pecado nos faz escravos do pecado. Em João, Jesus declara: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Irmão, todas as vezes que nós cometemos um pecado, nós nos tornamos escravos daquele pecado. E aquele pecado vai se tornando o senhor da nossa vida e nos oprimindo, e nos oprimindo, e nos oprimindo. E a primeira coisa que essa opressão muitas vezes faz conosco é nos isolar, nos afastar. Nós desistimos de um casamento, de uma amizade, de um relacionamento, de um ambiente bom, de um culto, de uma igreja, de uma comunhão maravilhosa. Nós vamos nos isolando porque nos tornamos escravos daquele pecado. E um pecado não confessado, ele vai criando grilhões que nos prendem nas trevas, e nós começamos a não enxergar mais um mundo de outras coisas, e começamos a tomar decisões para um mundo de outras coisas que vão piorando, vão agravando, vão aumentando o peso dessa escravidão, da opressão, da angústia. E o mundo está oferecendo inúmeros paliativos, seja um remedinho, seja um cursozinho, seja uma comprazinha, seja um prazer. O mundo vai oferecendo uma série de atrativos para nos enganar e retirar de nós essa sensação de que a gente está escravo de um pecado. Não, pecado não, isso no tempo dos nossos avós isso era pecado, hoje o mundo é outro, isso não é pecado mais. E além do mais, se numa igreja isso é pecado, em outra isso não é, então eu vou para um lugar onde ninguém fica me dizendo que isso é pecado. A gente tem uma falsa impressão de que estamos livres do pecado, mas só uma coisa nos livra do pecado: mediante arrependimento e confissão, o sangue de Jesus Cristo nos limpa e nos purifica de todo o pecado. E quanto mais eu me afasto dessa verdade, mais eu me torno escravo de um pecado, que pode ser uma coisa grosseira, como o falar mal de alguém, como adulterar, como matar, como roubar, mas pode muito mais ser uma coisa sutil que vai me perturbando dia após dia, porque o pecado nos torna escravo do pecado. Essa é a condição do pecador. A condição do pecador é escravo do mundo. Em João, capítulo 2 de 1 João, primeira carta de João, diz assim: porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não vem do Pai, mas sim do mundo. Ora, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O mundo é cheio de sistemas, tem que ser assim. No seu comércio, tem que ser assim. No seu negócio, tem que ser assim. Na sociedade, tem que ser assim. Então, alguém diz do Brasil e diz que tem que ser assim. Se você não molhar a mão de alguém, não tem jeito. No Brasil, tem que ser assim. Nesse empreendimento, tem que ser assim. E se eu quiser um recurso, tem que ser assim. E se eu quiser ir bem, tem que ser assim. O mundo é cheio de sistemas. E o mundo jaz no maligno. E nós não percebemos, mas nós vamos caminhando como escravos do mundo. E nós nos submetemos aos prazeres, aos entretenimentos, às rotinas, à agenda do mundo. E nós vamos vivendo, embora nos chamemos de crentes, nós vamos vivendo o mesmo padrão de vida do mundo. E não temos coragem de mudanças, porque nós, muitas vezes, estamos escravos do mundo. Esse é o motivo de libertação. Em Gálatas, Paulo escreve: os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. E aquele que anda no Espírito não satisfaz as concupiscências da carne, mas aquele que não anda no Espírito só se sente bem quando satisfaz as concupiscências da sua carne, os desejos da nossa natureza pecaminosa. Então, somos também escravos da nossa carne. Quem aqui nunca disse: não vou falar, não quero, não vou e não vou, acabou, ponto final, estou chateado e pronto, e você toma suas decisões, porque o seu desejo tem que ser cumprido. Se não é desse lado, pode ser do outro lado. Eu quero, eu quero, eu quero, entrei, comprei, eu negociei e parcelei em 513 vezes, e eu quero e pronto. É a nossa carne quer todas essas coisas, a concupiscência da carne, os desejos desta carne, e nos tornamos escravos dos prazeres da carne. Irmão, nenhum de nós quer espontaneamente, vamos para uma vigília de oração, uau, era tudo que eu estava esperando. Mas se você perguntar assim: gente, quem deseja, eu tenho aqui, olha, 5 ingressos para um resort, um final de semana gratuito, uau, eu quero isso. Você pode ter todos os compromissos da sua vida, com a sua avó, com a sua tia, com o seu chefe, mas você arruma um jeito e vai para o resort que você ganhou. É lícito ir para o resort, irmão, e satisfazer os nossos desejos de lazer, de descanso, mas, irmão, todas as vezes que eu me disponho a fazer isso por causa das coisas da carne, mas eu não me disponho a fazer isso por causa das coisas do Espírito, então eu sou escravo dos prazeres da carne. E nós poderíamos analisar, e você pode citar algum caso de pessoas que as coisas são muito piores. Ele não consegue se ver livre do prazer da carne na bebida, do prazer da carne no fumo, do prazer da carne no adultério, no sexo ilícito, do prazer da carne no dinheiro, do prazer da carne nas pessoas. E escravo dos prazeres da carne, ele precisa de libertação. Ainda que eu e você possamos dizer: não, graças a Deus, eu já sou liberto, eu não tenho nenhum problema com a carne, eu posso te enumerar situações em que eu preciso vencer os prazeres da carne. E você vai descobrir que você também precisa vencer alguns prazeres. Muitos deles são deleites lícitos, dados por Deus ao homem para esta terra. Mas muitas vezes eles tomam o governo da nossa vida. E muitas vezes eles nos levam a pecados. O homem também pode ser escravo dos prazeres da carne. E esse é um motivo de libertação. E nós precisamos buscar libertação. Também na primeira carta de João, no capítulo 3, João escreve assim: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não é de Deus, nem o que não ama a seu irmão. Quem não pratica a justiça é chamado por João, segundo o Espírito Santo, no texto sagrado, de filho do diabo. Isso seria uma frase, uma acusação, uma palavra que pode te levar para o tribunal. Alguém pode te processar se chamar você de filho do diabo. Mas se alguém não faz a justiça e não ama o seu irmão, Deus revela, você é filho do diabo. Você é escravo do diabo. Pode ser pesada essa realidade, mas se eu e você não encararmos isso, corremos o risco de viver uma vida linda, cheia de coisas floridas e muito perfumadas, atraentes, e terminarmos a nossa vida descobrindo que fomos filhos do diabo. Eu não quero isso, e eu não rejeito isso falando cruz credo e fazendo o sinal da cruz e dizendo não e batendo 3 vezes na madeira. Eu só posso me ver livre de ser filho do diabo se eu verdadeiramente for liberto por Jesus Cristo. Graças a Deus, eu sou liberto. Em 1963, eu me converti a Jesus, então minha vida mudou, então eu não preciso mais nem ouvir isso daí. Não, eu preciso saber de Deus, aonde o pecado tem me aprisionado. Aonde o mundo tem me aprisionado. Aonde a carne tem me aprisionado. E aonde o próprio diabo tem me aprisionado. Eu preciso descobrir isso. E nós estamos indo para um tempo de encontro com Deus. Jesus disse que o Espírito Santo seria dado, e Ele é quem revela, Ele é quem convence de todo pecado, de toda justiça e de todo juízo. E a nossa vida cristã precisa, prioritariamente, envolver uma experiência diária, pessoal, intransferível com Deus, de convencimento do pecado e libertação. Senhor, se eu sou escravo do pecado, se eu sou escravo da carne, se eu sou escravo do mundo, se eu sou escravo do diabo, eu quero ser liberto. Por que que isso acontece? Eu sou uma pessoa boa, eu estou indo à igreja, eu já me converti, eu sou religioso, eu não faço mal a ninguém. Como você pode entender que isso acontece com uma pessoa? É muito pesado, escravo do pecado, escravo da carne, escravo do mundo. Eu não estou aceitando isso, isso não tem a ver comigo, escravo do diabo de jeito nenhum. Mas Deus diz, vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele é homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então todas as vezes que alguém mente, essa pessoa mente porque ele é escravo do pai da mentira, escravo do diabo. Não, mas é para os negócios, é porque no negócio não tem jeito, não é uma mentira, é só uma... Você também é escravo do mundo, do sistema desse mundo, mas não tem jeito, se eu começar a mudar isso aqui, eu vou falir, pois o Senhor quer algo para a minha vida e para a sua vida que vai muito além dessa visão limitada e carnal de falir. O Senhor quer trazer vida e vida em abundância para mim, para minha família, para os meus negócios, para o meu futuro nessa terra e para a minha eternidade. Como isso é possível? Por que que isso acontece? Eu sou uma pessoa bem intencionada, eu quero, eu batalho, eu me esforço. Olha, você não sabe quanto eu já orei por isso, tá? Primeiro, o inimigo quer dominar o espírito do homem. Nós não estamos falando de pensamentos, nós não estamos falando de emoções, nós não estamos falando de coisas físicas, nós não estamos falando das suas estruturas físicas e relacionais amanhã, segunda-feira, no trabalho ou em família. Nós estamos falando de algo invisível, que se não andamos pelo Espírito, nós nem discernimos, que é o nosso Espírito. O maligno quer dominar o nosso Espírito, e muita tristeza da alma é apenas fruto de um espírito dominado, oprimido, sobrecarregado pelo diabo. Paulo diz, mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, é naqueles que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, a qual é a imagem de Deus. Às vezes nós pregamos o evangelho, às vezes as pessoas ouvem o evangelho e não conseguem entender. Pelo contrário, apenas produzem raciocínios e questionamentos. Mas isso, mas aquilo. Mas como é que é? E vai embora cheio de perguntas. Na maioria das vezes, é alguém que tem o seu espírito oprimido pelo diabo, cegado pelo diabo, porque esse espírito está escravizado, preso pelo maligno. E eu e você precisamos saber disso. Já pensou? Você passa por mim e você está sem documento. E dois passos à frente, o fiscal chega e diz: você tem que ter o seu documento. Se você não tiver o seu documento agora, eu vou te levar preso. E você está sem o seu documento, e você vai preso, e você olha para mim, e você fala assim: mas você podia ter me avisado, e você não me avisou. Que amigo você é? Guardado as proporções, é exatamente isso. Não temos o entendimento das coisas espirituais. E alguém chega para nós e diz: você precisa ser desperto, liberto, você precisa ser visitado por Deus, você precisa ter o seu espírito livre para você entender as coisas espirituais. E o Senhor envia a igreja para proclamar essa mensagem a nós. E nessa noite, ou quem sabe pela internet, quem sabe ouvindo essa mensagem pelo CD, pelo DVD, você está ouvindo pela primeira vez que o seu espírito pode estar prisioneiro das trevas. Por isso tanta angústia, por isso tanta briga, por isso tanto desentendimento, por isso tanta amargura, por isso tem que tomar tanto remédio, por isso tem que ficar dependente o tempo todo de dinheiro, de compras, de prazeres. O Senhor está dizendo a mim e a você: se por acaso o seu espírito estiver aprisionado pelas trevas, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. O espírito do homem. Segundo, a alma do homem. Nós vamos encontrar lá no ambiente de trabalho uma infinidade de problemas que dizem respeito a espírito de rejeição. Eu me senti assim. Quando você falou, eu me senti assim. Quando você fez isso, eu me senti assim. Quando você não fez isso, eu me senti assim. E esse espírito de rejeição vai trazendo perturbação na alma de tanta gente que não consegue andar dois passos em comunhão com alguém. Está sempre angustiado, está sempre... É um casamento que está sempre atribulado, sempre brigando, sempre desentendimento, sempre problema. A alma está sempre angustiada, ela está sempre tendo um sentimento de rejeição, de amargura, de feridas, de ódio, de rancor, de tristeza, de depressão, de opressão, de complexos, de desânimo, de apatia, de fraquezas. E eu quero te dizer uma coisa, irmão: é possível que um médico te passe um remédio e que você tenha mesmo que tomar esse remédio, porque ele vai equilibrar a química do seu corpo e ele vai tirar um pouquinho do mau humor, ou ele vai tirar um pouquinho da depressão, mas é importante que você saiba que isso é apenas na esfera carnal, é paliativo, é necessário muitas vezes, mas é paliativo, é necessário que o Espírito de Deus venha no seu espírito e traga libertação. Eu não sei de quê, talvez você não saiba de quê, mas o Espírito de Deus vai te mostrar do que é que você precisa ser livre no seu espírito. Uma reação, alguém faz uma coisa, alguém fala outra, eu sempre reajo de um jeito, eu me sinto de um jeito, penso de outro jeito. Eu preciso de uma libertação na minha alma. E o Espírito de Deus quer trazer isso para mim e para você, uma libertação na nossa alma. De nada adianta nós estarmos aqui brincando de igreja, de nada adianta nós estarmos buscando uma religião que nos agrada, de nada adianta nós estarmos discutindo as doutrinas e vendo por onde a gente caminha, o que, que eu concordo, o que, que eu discordo, se eu não sou uma pessoa que testemunha a obra do Espírito de Deus no meu espírito, trazendo libertação, a obra do Espírito de Deus na minha alma, trazendo libertação. Porque a palavra do Senhor diz assim: Deus é para nós um Deus de libertação. A Jeová, o Senhor, pertence o livramento da morte. O salmista diz no Salmo 68: o espírito, a alma e também o corpo. A palavra do Senhor diz em Deuteronômio 28: Se não tiveres cuidado de guardar todas as palavras dessa lei, que estão escritas nesse livro, para temeres este nome glorioso e temível, o Senhor teu Deus, então o Senhor fará espantosas as tuas pragas, e as pragas da tua descendência, grandes e duradouras pragas e enfermidades malignas e duradouras, e fará tornar sobre ti todos os males do Egito, de que tiveste temor, e eles se apegarão a ti. Também o Senhor fará vir a ti toda a enfermidade e toda a praga que não está escrita no livro dessa lei, até que sejas destruído. Muita gente está debaixo de opressão física. O tempo inteiro envolvido com atritos, problemas, perdas, acidentes, dívidas, tudo que põe a mão dá errado, nada prospera, tenta, se esforça, ele luta e luta, mas as coisas não prosperam. O mundo físico está sempre atribulado, os relacionamentos físicos estão sempre atribulados, as questões físicas estão sempre travadas. Ele precisa de libertação no seu corpo, na sua dimensão física. Hoje estávamos conversando sobre algumas pessoas que estão presas de forma justa, por corrupção, foram pegos, levados prisioneiros e estão pagando um alto preço. Muitas dessas pessoas já estão há muito tempo na cadeia. E muitas dessas pessoas eram muito ricas. Inimaginável pensar em alguém que só dorme em mansões, dormindo no cativeiro, no presídio. Alguns que já estão presos há um ano, há dois anos, ainda têm 3 ou 4 anos de prisão, para conseguir uma mudança da sua condição e reduzir a pena e mudar a situação, e estão assim e não sairão. Então, enquanto conversávamos sobre isso nessa tarde, me veio a lembrança do Egito. E eu me lembrei de Deus enviando e permitindo as pragas e destruindo o Egito. E essa pessoa com quem eu estava conversando falou sobre alguns desses e disse: fulano e ciclano já estão completamente quebrantados, não são a mesma pessoa mais. E você pode ter certeza, e nós vamos ver isso, muitos deles nunca mais serão os mesmos, porque o quebrar da realidade física abre uma oportunidade deles se render a Deus. O quebrar do Egito com aquelas pragas traz uma oportunidade para o Egito conhecer o Deus verdadeiro. Nós podemos olhar para as questões da dimensão física e pensar só no maligno. Mas se nós entendemos que Deus é soberano, Ele também permite, inclusive o maligno agir, para que possa nos quebrar. E se porventura você precisa ser liberto no espírito, precisa ser liberto na alma, ou precisa ser liberto nas questões físicas, tudo o que está te acontecendo não é só o maligno que está fazendo e acontecendo, é Deus que está permitindo para nos quebrar e nos levar a um lugar em que nós declaramos: Senhor, eu me rendo ao Senhor. E é isso que Deus quer de mim, de você: eu me rendo ao Senhor. E se ainda não aconteceu, vai acontecer. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Nós não estamos falando de convicções religiosas, nós estamos falando de uma decisão de vida. Quando alguém fala assim: eu já experimentei isso e estou arrependido de ter vivido isso e nunca mais vou andar por esse caminho, fui liberto, fui liberto no espírito, na alma e no corpo. Senhor, eu não quero o maligno dominando sobre o meu espírito, sobre a minha alma, sobre o corpo, e como consequência do corpo, as finanças. A Bíblia diz que para muitos é como um saco furado, nada prevalece. É como semear em uma terra que não é fértil. Você gasta semente, se esforça, ara a terra, você se empenha, os anos vão passando, mas você não vê fruto na sua vida material, financeira. O Evangelho de Jesus Cristo não pode ser confundido com riquezas terrenas, porque se você andar com Deus, você vai ter e vai acontecer. Não. Não diz respeito a volume, a valores, a referenciais humanos, carnais, diz respeito a bênção de Deus, com 10, com 100 ou com 1000, a bênção, a provisão, a alegria, a paz, o sustento do Senhor. Mas muita gente não vive essa verdade, não está apenas com pouco, mesmo que esteja com muito, continua na angústia, continua na dívida, continua na opressão, continua na escravidão, porque as finanças estão sempre visitadas, atribuladas pelo maligno. Você precisa de libertação. Muitas vezes nós buscamos do Senhor, para essa área física, nós buscamos do Senhor uma intervenção. Pastor, faz uma oração. Deus, me ajuda. Mas nós não focamos na necessidade de libertação. E nós estamos entendendo nessa ministração a necessidade de libertação. Se você não vai ao encontro, você deveria ir ao encontro com Deus. Porque é impossível eu e você termos esse nível de experiências com Deus enquanto assistimos a Globo. Enquanto em meia hora a gente corre para o culto, porque já vai chegar atrasado, e a gente está doido para terminar o culto, e já ir para casa, porque tem que assistir, porque tem que dormir, porque tem que acordar, porque amanhã tem um trabalho, a semana é pesada. Não pense você que Deus vai trabalhar para te libertar, porque você vai correr mais alguns anos, e não vai experimentar a libertação, e vai continuar buscando algum socorro de Deus, e Ele vem de vez em quando por pura misericórdia. Mas se você decide, eu quero um encontro com Deus e eu quero que Ele me mostre onde é que eu preciso ser liberto, do que é que eu preciso ser liberto, porque eu quero no meu espírito, na minha alma, no meu corpo, nas minhas finanças, nos meus relacionamentos familiares, nos meus relacionamentos de amizade, nos meus relacionamentos comerciais, profissionais. Eu quero libertação. Eu quero ser uma pessoa que testemunha: eu fui liberto por Jesus Cristo, porque está escrito: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Gálatas capítulo 3, verso 3, nós lemos: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Quando você vir um crucifixo lá no departamento, lá na empresa, lá no órgão público, quando você vir um crucifixo lá na casa da sua avó, lá na casa dos seus pais, você deve olhar para ele e falar assim: agora eu estou entendendo o que isso significa. Jesus Cristo se fez homem e habitou nessa terra, e Ele se colocou naquela cruz, Ele morreu aquela morte, Ele se fez maldição por mim, para que eu fosse liberto. Eu não posso continuar a minha vida só nessa dimensão carnal, sem libertação. É por isso que eu quero um encontro pessoal com Deus, é por isso que eu quero profunda intimidade com o Senhor. Eu quero ser livre do pecado, eu quero ser livre das ataduras do diabo, eu quero ser livre de toda ruína, eu quero ser livre de toda aflição, eu quero ser livre, eu quero ser livre. Fecha os teus olhos. Você pode me pagar o maior salário dessa terra para eu ser um pastor, um sacerdote e pregar aqui e conduzir uma igreja. Não me interessa. A única coisa que me motiva, estar aqui e ministrar, e junto com tantos outros irmãos, pagar um preço de jejum, de oração, de busca, de choro pela sua vida, a única coisa que nos interessa é ver você salvo, liberto, cheio do Espírito Santo, pulsando a vida de Cristo. Ainda que você já seja um crente há muito tempo na igreja, eu desejo intensamente que você experimente algo que vai mudar a sua história, te fazer um testemunho vivo e uma testemunha viva do poder libertador do Evangelho de Jesus Cristo, porque o Evangelho de Jesus Cristo é poder para a libertação. Com seus olhos fechados, Jesus diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Deseje experimentar um nível de libertação nesse encontro com Deus, nesta semana de busca pelo Espírito Santo. Senhor, eu não sei, na verdade eu estou jurando de pé junto que eu não tenho nada para ser liberto, que coisa esquisita, não mexe onde não tem nada, a minha vida está boa. Não, Senhor, tem alguma coisa que o Senhor quer falar e fazer comigo, por isso eu estou aqui ouvindo esta palavra, e eu quero ser liberto, Senhor. O salmista diz: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. É Deus quem sonda e nos diz: filho, aqui está um grilhão na sua vida, aqui está uma atadura, aqui está um cativeiro na sua vida, algo do pensamento, algo das emoções, algo da sua história, algo do seu caminhar familiar, algo do seu casamento, algo da sua vida lá na juventude, algo que você pratica e vive hoje e nem enxerga, algo que já se tornou normal. O Espírito de Deus vai dizer a você nesse encontro com Deus: onde está a atadura que te prende, da qual você precisa ser liberto? E ele vem para libertar. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Hoje, a partir de hoje, você já vai sendo ministrado pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo vai te dizer com uma frase simples, natural, mais comum impossível, na sua mente, no seu pensamento, ele vai dizer: isso é pecado, filha. Isso é pecado, filho. Ele vai dizer isso a você, porque nós decidimos ir para um encontro com Deus. E ao ouvir o Espírito Santo dizer da forma mais simples, mais humana, mais natural possível, um pensamento na sua mente: não é esse o caminho que eu tenho para você. Ao ouvir algo assim, você deve confessar. Se não vos arrependerdes de todos, de igual modo, perecereis. Eu quero me arrepender, Senhor. O Espírito Santo vai me mostrar coisas. Eu não quero colocar um raciocínio carnal humano. Ah, mas isso é religiosidade. Isso é da minha mente. A vida. Eu quero mergulhar no Espírito Santo. E eu quero uma vida nova no Espírito. Eu quero isso, Senhor. Tenha fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem, e é impossível agradar a Deus sem fé. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Eu creio, Senhor, que eu preciso de Jesus Cristo, eu preciso do Espírito Santo, eu não quero viver essa vida terrena apenas da forma carnal, eu quero fazer as coisas da vida carnal que eu tenho que fazer, guiado pelo Espírito Santo de Deus, eu quero uma experiência pessoal e profunda com o Espírito Santo, eu nunca mais quero ser apenas um religioso que vai à igreja, eu não quero apenas buscar algumas bênçãos do Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo e guiado pelo teu Espírito Santo. Santo, e eu vou ser testemunha viva de que o Senhor fez uma transformação impossível aos olhos dos homens na minha casa, no meu casamento, na minha família, na minha vida, no meu espírito, na minha alma, no meu corpo, nas minhas questões físicas, finanças, relacionamentos, vida com Deus. Eu serei uma testemunha viva. Eu me aproprio dessa verdade. João disse: pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E nós vamos aprender pelo jejum, pela oração, a buscar a Deus de uma forma nova. Nós vamos buscar o Senhor de uma forma intensa. Com seus olhos fechados, declare a Ele: eu quero isso para a minha vida, Senhor. Eu quero isso para a minha vida. Eu quero isso para a minha vida, Senhor. Senhor, eu quero isso para a minha vida. É por isso que eu vou ao encontro com Deus. É por isso que eu quero passar esta semana em jejum e oração. É por isso que eu quero desligar tantos sons, tantas vozes. Eu vou desligar minha televisão, eu vou desligar meu tablet, eu vou desligar minha busca por coisas na internet. Eu preciso usar a internet no meu trabalho, eu preciso usar a internet, os e-mails, eu preciso usar as mídias para alguma coisa do meu trabalho, mas eu não vou ficar ali perdendo tempo com outros interesses. Eu quero desligar os sons dessa vida carnal, eu quero buscar a Deus, eu quero me aprofundar na comunhão com Deus, eu quero uma semana buscando o Espírito Santo e me enchendo do Espírito Santo. Eu quero isso, Senhor. Com seus olhos fechados, ore a Ele, fale com Ele, diga isso a Ele, diga o que você quer para essa semana. Senhor, eu não estou vendo a necessidade disso. Eu não estou tocado. Eu acho que está tudo bem, eu vou caminhar essa semana, minha vida normal. Eu preciso ser convencido pelo Teu Espírito Santo da minha condição de pecador, da minha necessidade de libertação. E eu quero isso, Senhor. Se você reconhece que essa palavra é para você e que você precisa, em alguma dessas instâncias de libertação, eu convido você a se colocar de pé e declarar isso publicamente. Eu reconheço que existem áreas da minha vida que o inimigo ciranda, oprime, ele tem tentado destruir meu lar, meu casamento, minha paz, minha vida material, minha profissão, meu futuro, minha eternidade, e eu preciso de libertação, e eu reconheço isso, e eu vou te provar, Senhor, que eu estou reconhecendo isso, buscando com todo o meu coração, pelo enchimento do Teu Espírito Santo, que é o único que me convence do pecado, da justiça e do juízo. Com seus olhos fechados, diga a Ele: eu quero, Senhor. Continue com seus olhos fechados e ouça o que eu vou te dizer. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para me salvar, para te salvar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, a vida de Cristo. Não apenas seja crente, religioso, evangélico, ou católico, ou nada. Não, eu quero ser cheio do Espírito Santo e eu quero viver a vida de Cristo. Eu quero isso para mim, Senhor, porque está escrito que o Senhor enviou o Teu Filho Jesus para que eu tenha vida e vida em abundância. Eu quero ser inundado do Espírito Santo, eu quero meu espírito liberto, minha alma liberta, meu corpo liberto, minha vida física liberta, minhas finanças, meus bens materiais, meus relacionamentos, minha vida nessa terra. Eu quero viver uma vida liberta em nome do Senhor. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo, com o seu sangue, pagou pelo meu pecado e pelo seu pecado e nos fez justos diante do tribunal eterno. Justos. Se eu e você sairmos dessa terra sem essa justificação, nós teremos que pagar com a nossa própria vida diante do tribunal eterno. Isso significa andar e viver pelas trevas por toda a eternidade. Isso não é brincadeira, isso não é um conceito religioso, isso não é uma coisa que pode ser deixada de lado, menosprezado, desvalorizado. Isso precisa ser lembrado todos os dias. Jesus Cristo me justifica, eu tenho certeza da salvação em Cristo Jesus, e Ele me torna justo. Eu não devo mais ao império das trevas. Eu era um pecador, mas agora eu sou um pecador que o sangue de Jesus Cristo me purificou, justificado. A Bíblia diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Mas a Bíblia diz também que se eu reconheço que posso ser justificado por Jesus Cristo, e recebo a Jesus Cristo e me torno justo, não devo mais às trevas. Então Ele vem e me regenera. Eu nasci de novo. Eu não sou mais aquele velho Sóstenes. Aquele velho Sóstenes, pecador, miserável, ele anda aqui grudado em mim, mas eu tenho que colocá-lo na cruz todos os dias. Porém, hoje eu sou uma nova criatura. Eu fui regenerado. Eu nasci de novo. Eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. E o meu espírito agora tem comunhão com o Espírito Santo de Deus. E eu me encho dele. E se Ele anda comigo assim, Ele me faz viver uma caminhada de santificação, cada dia mais santo. Não significa aquele sujeito de auréola que não faz nada de mal para ninguém. Não, significa alguém cada dia mais separado para Deus, separado pelo Senhor para as coisas de Deus, mais livres do pecado, mais livres do mundo, mais livres do diabo, mais livre das concupiscências da carne, livre de tudo que existe nesse mundo e separado para Deus. Santificação. A Bíblia diz que nós temos também em Cristo Jesus a redenção. Eu não sou mais escravo, eu agora sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus e eu tenho uma vida com Ele. Ele é o meu pai, Ele é o meu melhor amigo. Eu ando com Ele, eu tenho a vida eterna garantida. Eu tenho perdão dos pecados, eu tenho herança com Cristo por toda a minha eternidade. Eu tenho convicção de que sou discípulo de Jesus, que sou filho de Deus, que andarei por toda a eternidade com o meu pai. E que todas as lutas dessa terra, o Espírito Santo me guiará e me fará mais que vitorioso em Cristo Jesus. Eu me aproprio dessa verdade pela fé, em nome de Jesus Cristo. Se isso é para você, levante as suas mãos, levante a sua voz e declare isso, confesse isso com a sua boca. Eu me aproprio disso. Eu verei minha esposa transformada, eu verei meu marido transformado, eu verei meus filhos, minhas filhas transformadas, eu verei meus netos, minhas netas transformadas. Transformados, eu verei amigos, familiares, eu verei pessoas. O meu trabalho não será mais a única forma de eu ganhar dinheiro, será o meu campo missionário. Eu serei canal de bênção para muitas pessoas. E quando eu vier a esse auditório, a qualquer outro lugar, ou no meio da rua, e começar a cultuar ao Senhor, o Espírito me tomará de alegria. Eu terei motivos para louvar, para bendizer, para glorificar ao Senhor. É por isso que eu busco de todo o meu coração um encontro com o meu Deus. Eu busco, Senhor, um encontro com o Senhor. Eu quero o Senhor mais do que todas as coisas dessa vida, mais do que o ar que eu respiro. Eu quero o Senhor, eu desejo o Senhor, eu só quero, Senhor, te encontrar. Eu só quero te encontrar, Senhor. Segure a mão de quem está ao seu lado e ore por essa pessoa. Ore com essa pessoa, levante a sua voz e ore. Senhor, o Senhor me trouxe nesse lugar nessa noite. O Senhor trouxe meu irmão e minha irmã nesse lugar nessa noite. Senhor, eu me rendo ao Senhor. Levante a sua voz e profetize sobre a vida de quem está ao seu lado. Eu estou profetizando em nome de Jesus Cristo, completa libertação no espírito, completa libertação na alma, completa libertação no corpo, na história, os pensamentos, os sentimentos, toda fortaleza caia por terra. Diga para ele, eu só quero te encontrar, Senhor. Quem sabe hoje à noite no meu quarto, o Senhor vem e me visita. Eu te quero. Eu te busco, Senhor. Junto a ti é tudo que eu quero estar. Quebra as cadeias, Senhor. Quebra os grilhões. Quebra as correntes, Senhor. Espírito Santo, nós te invocamos. E permanecer. Eu quebro na minha vida todo grilhão, toda fortaleza, todo raciocínio, todo pensamento, toda altivez, e levo cativo ao Senhor, que me liberta e que me torna plenamente sensível ao Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, transbordando do Espírito Santo. Eu proclamo isso sobre a minha vida em nome de Jesus Cristo. Eu proclamo isso sobre a vida do meu irmão em nome de Jesus Cristo. Nesse momento, ore pelo encontro com Deus. Ore por esta semana. Ore pelo culto domingo que vem de enchimento do Espírito Santo. Ore pela sua vida, ore por sua família. E nós declaramos qualquer investida do diabo para te desanimar, para te impedir, para te bloquear, para te ferir nesses dias, caia por terra em nome de Jesus. E nós nos cercamos do fogo do Senhor, dos anjos do Senhor, e declaramos: sairemos daquele encontro, Senhor, com a perna marcada, com a coxa marcada, com o caminhar marcado, transformados pelo Senhor em nome de Jesus Cristo. É possível que nesta semana, irmão, você enfrente muitas lutas, muitos intentos do inimigo desejando te desanimar. Na vida da igreja, ao nosso redor, nossa família, amigos, nós podemos identificar o inimigo trabalhando intensamente para impedir pessoas de terem encontros com Deus. Mas eu quero declarar junto com você: o Senhor vai te fortalecer nesta semana. O Senhor vai te mostrar as investidas do inimigo e vai te dar força para você permanecer firme. Eu irei. Eu terei um encontro com o Senhor, e não apenas lá no sítio, naqueles dias, mas durante toda a minha semana. O Espírito Santo tem livre acesso à minha vida, o Espírito Santo tem livre acesso ao meu espírito, à minha mente, ao meu coração, e eu quero ter visitações do Senhor. Enquanto eu estiver lendo a Bíblia da forma mais simples, no meu quarto, na minha casa, o Espírito Santo virá e me revelará. Enquanto eu estiver no ambiente de trabalho, enquanto eu estiver enfrentando as lutas do dia a dia, o Espírito do Senhor me fortalecerá. Creia nisso, irmão, e receba em nome de Jesus Cristo, e seja fortalecido no Senhor nessa noite, no nome de Jesus. Se você pode, levante as suas mãos e glorifique a Ele, levante a sua voz e declare louvor, declare palavras de gratidão, exalte ao Senhor, glorifique ao Senhor. Pai, nós nos colocamos diante do Senhor. E nós declaramos que o Senhor está trabalhando no nosso físico, está trabalhando na nossa alma e está trabalhando no nosso espírito. E será assim durante toda esta semana. E nós desejamos nos encher, transbordar do Teu Espírito Santo. Abençoamos aqueles que não puderam estar nesta noite, Senhor, mas que precisam desta palavra e desta ministração. Que o Senhor os alcance, Senhor. Abençoamos, Senhor, as nossas vidas no decorrer da semana, nos trabalhos, na vida em família, nas escolas, e nós pedimos ao Senhor que nos conduza, Senhor, poderosamente, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Diga amém. Assim será.